teu, eu quero o punhal. Estamos começando mais um Beliches! Eu sou o Evandro e hoje aqui comigo temos o Segui. Eu? Temos o Zwaist. Eu? Temos o Godoka. Eu vou provar pra todo mundo que aqui tem chão, ó. Moedinha, pode jogar moedinha, ó, ó. Aqui não tem chão! Meu Zé, o Flammer! Como você tem também, né? Coisa mais animalesca. Ninguém entendeu nada. E vocês branquelos não me veem com o rock marciano. Ele não vai calar a boca quando ele não terminar de falar tudo. Ele pode falar tudo aí à vontade, eu vou cortar tudo. Ô, Evandro, vai. Corta meu pau. E hoje temos o convidado especial novamente participando com a gente, Kiliano Lopes. E aí, Kiliano? Opa, nem tão especial assim. É especial, é o especial do Dói. Normalmente, pela resposta a gente já descobriu, né? Olá, Kiliano, novamente, direto da sua cobertura, tomando champanhe enquanto grava com a gente. Exatamente, tô aqui na minha cobertura, tenho cuidado com o barulho dos helicópteros. Assando aquele foi premiado, né? Eu lembro disso aí, Kiliano. Exatamente. Então, galera, hoje falando... Fala, porra. Cala a boca, Vini, porra. Aproveitar o momento pra agradecer o Kiliano, que sem ele não teria sido criado o joguinho da Forja, né, cara? Forja Simulator, tá certo. Forja Simulator. Linda, maravilha. Ganhador de prêmio. Galera, hoje falando sobre, mais uma vez, um mito de Hollywood. Vamos falar de vida e obra Ed Murphy. O começo da sua carreira, seus 10 filmes bons e os outros 40 filmes ruins. E a ladeira abaixo de mais de 30 anos. Então você já sabe o que espera aí, vamos começar logo essa bagaça. Que delícia, cara! Galera, começando aí, quem quer falar aí um pouco sobre a vida do Ed Murphy que tá na Wikipédia? Porra, eu não vi nada, foi direto pro Forja, New York, 1961, to Lillian. Porra, filho da puta. Meu tá em inglês, Fala, Vini. Não, eu tava conversando com o Segui hoje, antes dessa conversa, eu tava dando uma olhada no Wikipédia, cara. Pô, a vida do cara é mó triste, velho. Ele casou 3 vezes, sendo que uma das últimas vezes que ele casou, o casamento dele durou 2 semanas, velho. Foi em 2008 ou 2009. O né? É isso aí, a vida do cara. Ele tem 35 filhos, cara. Se não me engano, tem... What? Quê? Caralho. Ele é meu... Calma, tô caralho, ele é o castro americano, velho. Mas, ele tem uns 7 filhos com a primeira mulher, ele tem mais 2 filhos fora do casamento. E ele ainda deu uma metida na Spice Girl pretinha e não queria assumir a criança. Daí ela meteu ele na justiça, rolou um ratinho lá, rolou um... Eles foram jogando do ratinho fazer o DNA. Puta. Cara, o maluco que pagar... Você não viu aquele episódio que o Ed Murphy deu porrada no xaropinho lá? Pra mulher, cara. 40 mil dólares. Porra, 40 mil dólares não é nada nem pra mim, imagina pra ele, velho. Ah, tá bom. Quando ele fazia sucesso não era nada, né, cara? Agora deve ser uma puta grana. Agora deve. Agora não é nada, né? Ele deve ter mudado a marca de geleia que ele compra, ele deve ter começado a suar, começou a suar um pouquinho. Acho melhor parar de beber Perrier. Uhum. Não vou mais comprar delícia, né, cara? Acho que eu vou vender um dos meus carros, deve ser tipo isso. Assim. Mas eu só sei que, tipo, a animação dele era tão grande apresentando o Oscar, cara, que deu uma pena, cara. Deu muita pena. Agora a geleia de pimenta que ele passa na coxinha e na asinha de fazão frito é um pouco mais barato. Fazão frito? Não, cara, ele come frango, velho. Mas... Acho que ele decidiu fazer um comercial de cerveja. Frango e melancia, cara. Ele conta pra caralho. Edward Egan Murphy, nascido em 13 de abril de 61. Olha, então, nessa vida foi daqui a pouco, hein? 53 anos aí, ó, tamo quase quase. Que eu ia falar aqui, cara, que eu li aqui por cima e esqueci já. Mas eu acho que ele começou onde? Ele começou no Saturday Night Live lá, cara? Pelos anos 80 lá, né, cara? Foi de 80 até 84, se não me engano, que ele ficou no... Eu não tô olhando isso, tá? Foi de 80 até 84 que ele ficou no Saturday Night Live. E um dos primeiros filmes que ele fez foi de 82, se não me engano. Foi o 48 horas. Parte 1. Parte 1, eu só vi o parte 2 porque o parte 1 nunca passou na Globo. 48 horas, parte 1 e depois só 24 horas. Nossa senhora, até que com cearense as suas piadas estão horríveis. Desculpa, não... Não tem igual classe não, pô. O Flammer já me decepcionou. Ele não entrega nenhum dos estereótipos de cearense, cara. Ele não anda de chinelo, não anda de jegue, nem engraçado. Não é, e nem ele usa, cara. Chapéu aquele de couro. Aquele chapéu de couro. Nem tem o cabeça chata também. Não come rapadura, não come farinha, nem calango, pô. É rapadura. Você é uma vergonha pro seu povo. Que bom. Compensação, o Flammer tem água em casa, né, Flammer? Água em casa. Ouviu? O cara não tem nada. Tem nenhum estereótipo. Quer dizer, até no interior que é sertão tem água em casa, velho. Vou aproveitar pra mandar um abraço pro Amaro. Beijo, Amaro, que tá aí compartilhando o sofrimento dos paulistas desde o início de sua vida. Chorando areia aí. Então, galera, vamos começar aqui então. Alguém viu 48 horas? O primeiro é ruim, cara, tipo, porque não tá com a vibe do Eddie Murphy que a gente conhece, tá ligado? Dublado. É um outro dublador? É um outro dublador, cara. Ah, eu não sei, não, cara. Não é que é o Nelson Machado? Ah, cara, não sei, não, velho. Não sei. Fica outro cara, velho. Não é o Machado dublo também, ele. Não, é o dublador normal do Eddie Murphy. Acho que até porque, assim, é o primeiro filme dele, né, cara? Acho que o cara não tinha escolhido uma voz ainda pra. Cara, é sempre um cara iniciante qualquer já. É, tipo, os caras meio que. É um preto, americano. Bota o neguinho aí, bota o neguinho no BGFO aí, vai. Mas o filme é engraçaralho ou é um filme com É um sério. Pouco menos engraçaralho. Ele é mais de ação, assim, eu acho, mais policial. Assim, eu lembro pouco, mas eu não lembro dele ser tão engraçado, tá ligado? Cara, eu acho que ele é numa pegada assim, meio tira da pesada, só que é uma dupla, né? Ele é tipo o Hora do Rush dos anos 80, cara. É, só que tipo. Um oriental é o Nick. Muito menos engraçado, Vini, né? O ritmo é mais sério mesmo, realmente. É, eu lembro do a parte 2, eu lembro que era mais sério, assim. Apesar do Ed Murphy fazer aquele arriadão, assim, tá sempre tirando sarro e tal, mas é uma pegada mais séria mesmo. E Nick Nolte, né, cara? É uma das primeiras duplas de cara que, tipo, não engrena um com o outro, tá ligado? Os caras ficam estranhando o filme inteiro. Aham, uhum. bem essa pegada mesmo. É, ele era um criminoso que os caras deram pra ir na condicional. É, ele tem essas 48 horas pra resolver um crime pra poder ficar livre. Pra poder ficar livre. Pra alcançar a sua redenção. Nossa! mas é um enredo interessante, né? Apesar que isso nunca foi. Isso nunca ia funcionar judicialmente. É um pedaço de coisa, cara. Você volta aqui. Mas ninguém precisa saber disso, né? O brother vai lá, né? E fala assim: não, você tem 48 horas pra resolver um caso. Demorou, em 48 horas ele rouba, sei lá, 70 bancos na Suíça, tá ligado? Desaparece. Foge, tá ligado? Some. Vai pra Marte, foda-se. O cara vai, rouba um banco e volta e se entrega, né? Tipo assim, resolvi. Pô, leva aí. Pode levar, agora não precisa nada. Paga tipo 8 cara, trilhões. Garanteado, meus irmãos. Isso é racismo, cara. Falando nisso, isso era de uma época. Esses filmes eram de uma época em que o racismo. Ele não. Hoje em dia, por exemplo, o politicamente correto não ia permitir esses filmes passando no cinema em casa, né, cara? Não. Eu tava terminando de ver o Tirando a Pesada 2, cara. E na hora que, tipo, tá terminando o filme, o maluco olha pra ele, isso em português. Ele tá saindo pro carro, o maluco olha, ei, quem é aquele negrão ali? Assim, cara. Assim, velho. Cara, eu levei um susto com o Tirando a Pesada naquela parte do hotel, né? Que ele tá querendo se hospedar, ele paga de jornalista viado lá. Ele fala, não sei o que, eu vim aqui entrevistar Michael Jackson. Como assim? Esse hotel não aceita negros? Aí eu pensei, cara, o Michael Jackson era negro. Caralho, o Michael Jackson era negro. Era negro, né? 84, né, cara? E ele levanta o punho, que nem o Pantera Negra, sabe? Fica fazendo simbolismo lá, velho. É muito errado. O que passa é que no segundo filme, ele usa do mesmo artifício, só que pra entrar num clube. Só que ao invés de dizer que ele é negro, ele diz que ele é gay. Ele, cara, peraí, a gente vai chegar. Essa parte eu vi. Ah, isso, é muito genial isso. Velho, que ele disse pro cara, chama lá tal cara, porque assim. Diz que o Ramon, o rapaz que ele conheceu semana passada. Não, vocês estão confundindo, cara. Isso era o primeiro. Não, eu vi hoje. Não, é do segundo, cara. Segundo, velho, diz pra ele que o Ramon passou aqui e que o Ramon foi no médico dele e descobriu que está com herpes genital e que ele deveria marcar uma... É do segundo, filho da puta, eu assisti hoje, caralho. É do primeiro, bando de burro. Porra! Bom, Vini, Flammer, vamos com calma nas cortadas aí, não, tá ligado? É pra falar, a gente nem chegou ainda no tiro da pesada. E a gente nem chegou no filme. É, cara, vamos voltar na porra aqui, cara, Depois a gente quer se separar desse país de merda, o cara não sabe o que. Ai, tchau. Que nessa cronologia, que pessoal. Cara, em 83 ele fez o Trocando as Bolas. Cara, convenhamos, esse título em português deve ter tanta paródia de pornô. É, cara. Ou devia ter título, né? Pois é, cara. Imagina, pornô gay do Dan Aykroyd e do Ed Murphy, cara. Porra, Jailson Mendes e Paulo Kinney trocando as bolas, cara. Batendo as bolas, tá? Trading Players. Cara, eu lembro um pouco desse filme, mas eu sei que o Dan Aykroyd, ele é sacaneado. Ele se fode e ganha, assim, no filme. Sim, sim. Que é parece o peitinho da Jamie Lee Curtis. É! Ela tava novinha e gostosa pra caralho, cara. Ela é gostosa ainda, né, cara? Mas naquela época ela tava novinha. Ah, cara, True Lies tá aí pra provar que ela tá. Sim, sim, ó, tá gostosa ainda, cara. Tem que True Lies deve ter uns 10 anos. Dos anos 90, aí, né? Cara. 15 anos atrás pra provar. Ainda não, maluco, agora que eu tô vendo essa parada do Trocar nas Bolas aqui. Eu vi esse filme, só que eu não tava nem fazendo ideia, cara. É, o que os ricaços. É. Os ricaços querem trocar lá. O mendigo quer transformar no ricaço Ele fazia aposta de $1 pra ver assim. Ah, mas isso é tipo da vida dos caras, né? É que é tipo um experimento que eles estão fazendo, né? É tipo uma aposta um idiota, né? Eu achei que fosse um experimento social, um bagulho. Não, aposta idiota, é uma aposta de ricaço idiota mesmo. É, vou apostar $1 que a gente fode a vida desse cara aqui, que é o Dan Aykroyd, né? E transforma o outro cara num fodão da bolsa de valores. $1. Por $1. Aí destroem a vida do Dan Aykroyd. Cara, eles fodem demais, assim, com a vida do cara, né? Caralho. O cara, ele encontra a Jamie Lee Curtis, que é uma prostituta que tem pena dele, cara. Uma fotinha aí, mas... Ele tava... Curtis, yes! E, cara, acontece o seguinte, cara. Sabe aquele truque que eles fazem no final do filme pra ganhar a grana deles de volta? Que eles têm informação alguns segundos adiantados da Bolsa de Valores? Uhum. A comissão da Bolsa de Valores descobriu que era viável fazer esse truque e criaram uma lei pra impedir que fizessem isso. Caralho, um filme causando nos bagulho mesmo, né? Caralho. Tipo, sai o filme e 3 dias depois tem nego ficando milionário na Bolsa de Valores. Não, peraí, eu acho que esse negócio funciona. Lobo de Wall Street é o caralho, né? O bagulho é. Aí eu acho que o nome da lei é justamente essa, lei Trading Pacer. Trade Paces lá, ó. Nome um negócio assim, cara. É o nome do filme, a lei. O Kiliano ia falar aí alguma coisa. Não, eu ia falar que era igual se fosse um filme que falasse sobre, sei lá, sobre terrorismo e aí no meio do filme ensinasse a fazer uma bomba caseira, entendeu? Tipo uma parada assim, os caras realmente ensinaram uma forma viável de dar um golpe, cara. Palmas pros roteiristas, inclusive, se fizeram uma parada viável. Mano, eu tenho certeza que, tipo, ele pegou e falou assim: cara, eu não sei o que escrever, o estagiário. Escreve um bagulho aí. Aí o estagiário foi lá e escreveu. Ah, não. Deixa passar. E, tipo, virou a lei, tá ligado? E só um detalhe, cara. Lembra aqueles mendigos lá no começo do Príncipe Nova York? Sim. São esses dois velhos, cara. Trading Place. Isso, são os velhos que ficaram pobres. Achei isso muito massa. Eles ficaram pobres, cara. Lembrava disso. Esse filme é bem legal, cara. Bem massa. Mas eu fiquei com a pena do Dan Aykroyd, né, cara? Porque ele se fode muito. Não, é legal aquele cara que o gorila comia. Ele fica gostosa, caralho. Ele fica tão gostosa, porra. Aquele sujeito, o detetive particular lá, que o gorila come ele. Sim! Caralho, estupro zoófilo. Realmente esse filme não ia rolar nos dias de hoje, né? Hoje é foda, cara. Cara, nenhum filme bom rola nos discos. Intrusão, não vai. Deixa eu ver, continuando aqui, tem um tal de The Joe Scopo especial aqui, que é filme de TV. É, o especial de Joe Piscop. Joe Piscop. Que eu não vi. Saturday Night Live, a gente já comentou aí. É, e depois teve aquele que é o. O melhor defesa é o ataque. Né? Que eu não fazia ideia nem que existia. Cara, eu tava com o Dudley Moore nesse filme, cara. Nossa, cara. É uma bosta, né? E eu não vi esse filme, cara, porque eu aluguei. Igual a sinceridade, né, cara? Eu aluguei esse filme e logo no começo tem uma cena de sexo, bem gostosa. É, não aguentou depois, né, cara? Não, cara, minha mãe viu assim. Que porra você tá vendo aí, moleque? Ah, é um filme, mãe, de comédia, né? Diria essa porra, eu nunca vi até hoje, tá ligado? Caralho, mãe, até hoje sua mãe proíbe, chega aí. Né, cara? A mãe hoje sua mãe chega, porra, cara, desliga isso aí. Não. A mãe dele chegou e falou assim, locador, ó, nunca deixa o Zueixa alugar esse filme, tá bom, até hoje não. Ele vai lá, o cara fala assim, não, esse filme você não pode pegar, cara, desculpa. Aí a mãe do Zueixa, tipo, do cara do locador, né? Se algum dia algum jovenzinho com uma tentativa de cabelo de Rambo e uma barba é aqui, não deixe ele alugar esse filme. E um boné do Terry Bogard, né? O cara olha pra vocês e fala assim, bonézinho, você não pode alugar, brother. Desculpa. Ela falou o seguinte, esses três brasileirinhos, a centopeia humana passa, cara. Mas esse é o melhor defesa. Esse não pode, cara. Ai, ai. Então tá, ninguém viu esse. Aí em 84 também temos aí o Tira da Pesada. Beverly Hills Cop. Cara, essa música é icônica. É incrível. Pelo simples fato que ela toca durante o filme todo. Mundo, cara. Tipo, é cara. Tipo, o mais incrível. Ela não sofre nem rearranjo, velho. Não, é a música inteira, só em partes diferentes, velho. Mas no segundo filme, eles tocaram um remix, cara. Você vê que ela é bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Dá umas mudadinhas, mas o bagulho é o mesmo, cara. Toca o filme inteiro, velho. Não tinha como não ficar icônico, cara, essa porra. A cena de suspense é a parte mais inicial da música, que é tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, o baixo, sabe? Aí quando entra a cena mais ativa, aí sobe o tecladinho ali, né? Tipo, é, isso é o tecladinho total anos 80. É verdade. Sintetizador gritante. É. Tipo assim, não pode ter drama, porque a música só cabe isso, né? Só cabe suspense e ação. Suspense e comédia, suspense e comédia. A gente tem 2 segundos de ação, cara, então a gente tem que aproveitar bem na música. Cara, porra, Tira da Pesada, o policial Axel Foley, né, cara? Aquel. Malandrius. Aquel. Aquel. Aquel. Aquel. Ele... Pô, eu acho que foi a Dimanche que começou com esse esquema aí de policial malandrilso, né, cara? Que manja todas as... Manja mais das falcatruas do que do bagulho de policial. É, acho que foi, cara. Acho que eu tinha visto em algum lugar que a ideia realmente era que ele fosse um treco sério. Aí ele foi colocando o toque dele no filme, né? Deixa, né? O diretor foi dando corda, né? É que eu gostaria, inclusive, de dar um destaque para os maravilhosos títulos de Portugal, cara. Que você tem uma galera que sabe escrever título merda. Portugal é muito ruim. Eu acho é muito bosta. Eu gosto de traduções brasileiras, cara. Um Tira da Pesada, legal. Você não vai colocar um Tira de Beverly Hills, sacou? É, beleza. O de português Portugal é o Caça Polícias. Nossa, nossa. Isso mesmo. Cara, que errou! Que era um filme, errou feio, errou rude! Pegou fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Uma coisa que eu dei risada, até comentei com o Segui quando eu tava assistindo, cara, é que tipo, a dublagem já começa cagando, assim, porque aparece o nome do filme, Beverly Hills Cop. Só que quando aparece Beverly Hills, o narrador fala como se fosse cidade, sabe? Ele, Beverly Hills, um Tira da Pesada, porque já bate o cop no letreiro. É muito engraçado, velho. Eu tenho certeza que é tipo os caras muito assim, porra, a gente não tem dinheiro pra fazer outra gravação. Vai, emenda e vai embora, brother. Ah, tá bom. Cara, porque é bem assim, ele fala. Ele Beverly Hills. Tira da pesada. Acho o seguinte. É aquele lance de tipo, pô, eles mostram que os caras de Beverly Hills são tudo certinho e tal. Que os caras de Detroit são tudo fodidos. Cara, Detroit já fala fodida pra caralho. 84, velho. É, depois do Robocop, cagou tudo. Depois do Robocop, cara. E, tipo, ele chega lá, tipo, é que nem a gente falou, cara. Ele abusa do racismo e da malandragem. Cara, a cena dele enfiando a banana no carro do maluco. É o Marlon Wayans, cara, que entrega a banana pra ele. Vai comprar, é o Marlon Wayans, cara. É o Marlon Wayans. E o Marlon Wayans bicha, né, cara? Porque ele chega assim, ah, são minhas favoritas também. Aí ele, ah, são minhas favoritas também. Daí ele, tá, mas quanto é que é? Daí ele pega, assim, faz um jeitinho meio muito gay, pega as bananas, entrega na mão dele e fala assim, pode levar. Ah, não, é o Damon Wayans. É um dos, é um deles. É, tá? O Eu Apatrio as Crianças. Isso. É um dos irmãos lá, que são todos iguais. É. Mas você sabe qual é a melhor parte? É depois, bom. Vini. Quando os caras chegam nos outros policiais, a gente fez um óculos anti-banana pra vocês. Sim. Disfarce. Disfarce anti-banana. Cara, a dublagem acrescenta pra caralho pra esse filme. Esse é um dos meus filmes preferidos, assim, velho. Ever, assim, de todos os tempos. Eu adoro esse filme. Ele é tipo. Em português, James Bond, né? Português. Negro, sacou? Português. Sim, a dublagem em português dele eu acho que acrescenta muito, cara. Isso que eu ia falar, cara, porque tipo, tem umas coisas que ele fala assim, que tipo, cara, ele não deve ter falado nem perto disso no original, assim. Tem uma hora que o Billy atira num bandido lá e passa correndo por eles, assim, e o Tiger fala assim, belo tiro, mas cara, a impressão que teve é que ele não falou nada no original, assim, sabe? Ele fala do nada, aquele belo tiro, sabe? E outra coisa também, quando eles entram lá na boate lá, que ele fala assim, ah, tu ficou de pinto duro, né? Não, você não vai. Velho, isso é muito incrível, não, velho. O homem fica de pinto duro mesmo, né? Que tipo, o cara botou ele fala, eu não tô trabalhando, eu posso ficar de pinto duro. Cara. Aquilo não faz sentido, velho. É muito incrível. Cara, faz sentido que isso nunca ia passar na TV, mano. Sim. Hoje em dia, cara, eu tava tentando pensar assim, porque essa parte que eles conversam ali é importante. Eu assistia na sessão da tarde, que provavelmente tinha cena ali com as mulheres peladas dançando atrás ali no cinema. Tinha sim, cara. E eu maluco me debatendo no sofá, assim, ah! Que é isso? Está mudando tudo! Meu corpo está mudando. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está vendo comigo? Olha só esse negócio aqui. A minha virilha está estranha. O que eu acho engraçado no primeiro, cara, é que ele vai lá confrontar o cara e pega sem segurança. Eles vão lá levar até a saída, eles atiram ele pela janela. Que cara, ignorância, cara. Que ignorância, velho. Tipo, os caras atiram pela janela de vidro, mano. A janela de vidro fica do lado da porta, cara. Era só abrir a porra da porta e arremessar o cara. É tipo, é pra gastar o dinheiro da vidraça, sabe? Caralho, o bagulho é muito bom, velho. Muito bom. Não, o foda é que tem uma parte tipo assim. Ah, essa! Aqui, ó, ele mandou a conta da vidraça pra polícia. Cara, porra, cara, agora eu fiquei em dúvida agora se a cena do dele fazendo viadinho lá é no primeiro ou no segundo. É no segundo, porra! Tô falando. Calma, tem a cena do primeiro, caralho! Tem aí a cena do primeiro! Ele fala a mesma coisa! Ele vai no clube, ele vai no clube do filho da puta. Não, cara, não repete a piada, velho. No ele fala que ele é o cara da bomba. Depois ele fala que ele é o cara. Ele é o cara da bomba? Tem a cena aí, veja! Ah, cara, ele mandou aqui, né? Cara. Ele mandou. É do primeiro aqui. Ele tem prova. Ele tem prova. Não adianta mais ficar refutando, cara. Não, eu acho que eu confundi. Eu acho que eu confundi mesmo. No segundo filme, ah, agora eu acho que eu confundi, não ele é? Faz a cena, ele faz a cena do cara da bomba. Sim, no segundo é do bom. Mas, cara, é muito bom ele. Ah, eu quero falar com o senhor Vitor. Pode dar um recado. Ah, não pode falar com ele. Não, pode dar um recado pra ele. Não. O áudio tá em inglês, então o áudio tá em inglês. Como não é dublado, não vou dar os créditos pro Flammer. Tô revendo o vídeo aqui. Não diz vale. Pra ele que o Ramon. O massagista, o Ramon, mandou um recadinho, porque eu fui no médico, meus exames chegaram, e deu que tem um herpes genital. Eu acho melhor você entrar e falar isso pro Vitor. Eu acho melhor assim. Mas é muito bom, cara. É muito bom o filme, velho. Não, o melhor, porque quando ele encontra com o Vitor, ele muda a postura automaticamente. Tipo, tá comendo aí, né? Só o Brunch. É uma maravilha, né? essa vida de clube? Ah, esse clube é um clube fechado. Não, tudo bem, não, eu tô vendo aqui só pra dar uma olhada, tô pensando em fazer uma assinatura. Aí tem, se levanta o segurança aí. E qual é, meu irmão? Tô aqui na boa. Eu acho muito engraçado, a dublagem é sensacional, cara. Quando os caras... Que lá eles cobriam a cocaína com café, né? E aí, quando eles pegam ele e a amiga dele lá, o cara... Não, pode ir. Eu e meus amigos aqui, a gente tem cocaína, tem café, a gente vai ficar doidão a noite toda. Meu irmão, ah, velho... Vai, aquela mina lá, se não me engano, ela já fez algum outro filme, mas eu não tô lembrado direito também. Deve ter feito. Geralmente os atores fazem... É. Geralmente os atores, né? Eles fazem filmes. É, agora vocês lembram por que que ele tá nessa onda de ir pra Beverly Hills? Não, porque mataram o amigo. Mataram o amigo dele, né? Uhum. É, mataram o brother dele porque ele tinha roubado títulos ao contador da Noruega, era? Não, Alemanha. Alemanha. Marcos Alemães da Alemanha Ocidental. Marcos Alemães da Alemanha. Era um bagulho. Da Alemanha Ocidental. Alemã. E se eu não me engano, um dos caras. O cara que mata o amigo dele é um dos malucos do Breaking Bad, não é? Pô, é verdade? Peraí, deixa eu ver. É o Jesse. Que... Jesse Cracknoia também. É o Jesse Pinkman. Não era nem nascido. Caralho, é um cara do Breaking Bad que era, sei lá, a segurança deles. É... Ah, o baixinho. Mike, cara, será que é o Mike? É, o Mike. Caralho, Mike Tandino. Caralho, é sério? Caralho, você... Mike, mano. É ele sim. Cadê? Não, manda foto disso aí. Aqui. Puta, cara, eu sabia que eu reconhecia esse filho da puta olhando o filme, cara. Gostaria de dizer de nada, tá? Abraço. Caralho, mandem uma foto dessa parada, pelo amor de Deus. Eu tô procurando aqui a imagem dele, novão, aqui no filme. Aqui, ó, já achei. Eu não lembro, tem aquela cena onde ele encontra a amiga dele lá. Aí ela fala, eu lembro você 10 anos atrás com aquele carro azul horrível. Que carro você tem agora? Ele é um carro azul horrível. Aquele mesmo carro azul horrível. Aqui, ó, é o Mike. Filho da pesada. Nossa. Caralho, o tamanho da cabeça dele. Caralho. Ah, não, mas isso não pode estar. Ele parece um alien, mano. Cara, esse olho caído dele tá parecendo aquele, o Cerveró, cara. Cara, ele tem muito cara de amarelo. Parece o Vigia da Marvel, cara. Merda. Ele parece um assassino amarelo. Ele tem bem a idade pra ele. Ele é assim, um assassino amarelo do Sin City, velho. Ah, é? Pinta ele de amarelo, cara. Caralho, mano. Caralho, ele tem cabelo, que errado. Se você for dar uma olhada no cast do Tiro Pesado lá na Wikipedia. Tem lá, tipo assim, normalmente, atualmente, mesmo quando o personagem é coadjuvante e não fala o nome deles, colocam os nomes dos caras, sacou? Ah, tá. Ele tá aqui, ó. Tem Blunt, o garçom que dá 3 bananas para Axel Foley. Imagina esse ator hoje, cara. Qual o grande chapéu que vocês pô, cara? Eu fui o cara que deu 3 bananas pro Axel Foley. Pela teu currículo. Pô, mas o pior é que tem os bagulho aqui, ó. Frank Pesce, comprador de cigarros. Jenny Borkham, motorista de caminhão. Chip Heller, abridor do engradado do armazém, tá ligado? Tipo, os caras são muito específicos. Tá no Wikipedia. Se tu for ver, o cara é ator, ele tem que começar de algum lugar, né? Às vezes esse maluco que deu as bananas pra Axel Foley, ele fez várias paradas. Eu dei várias, né? Eu dei muito. Olha pra as crianças. Branquelas, caralho, verdade. Ele? Sim. O Michael Kyle. Ele cresceu muito. Caralho, quantas revelações, mano. Se eu não me engano, ele participava do Saturday Night Live também. Ele tava o Michael Jack, fazendo uma parada de coisa. Puta, não tenho certeza, cara. Tanto que o Chris Rock tá no Tiro da Pesada 2, cara. Ele é o maluco que vai estacionar o carro. Um monte desses negão, assim, meio que tipo, começaram nessa época. Começaram... O Ed Murphy dava chance pros caras que estavam começando. Né? Mas era isso mesmo, porque o Damon Williams, ele fazia stand-up junto com o Ed Murphy, velho. Damon Williams? Wyatt. Damon Hill? É isso? Não. Mano, o Chris Rock. Warren. Nigel Manson. E o banner só cresce. Eu não tô indo aqui tomando cu, velho. Eu não tô notando. Ai, ai. Cara, porra, esse filme é sensacional. Só posso fazer uma reclamação de um Tiro na Pesada, cara. Que depois de muito tempo eles fizeram aquela série que o nome era Um Policial da Pesada, ou a puta que pariu, que era um policial gordo, cara. Ah, então, mas não tem nada a ver com o Sammo Hung, cara. É, o Sammo Hung, cara. Mas é porque, tipo assim, na mesma época tinha, tipo, sei lá, tinha o Tiro na Pesada e tinha o Ninja da Pesada. O Ninja da Pesada era um gordo. E aí, pô, por que o Tiro da Pesada é um negão e não é um gordo, tá ligado? Não, mas, cara, a tradução mais clichê pra qualquer coisa de gorda é da pesada, viu? Família aí, família da pesada, porra. Então, você achar que o termo da pesada significa que as duas coisas são parentes, é a mesma coisa que achar que a Lisa e a Julia Ann são primas, velho. Por causa do sobrenome. E a Barbara Ann, a Zakira e o Akira Toriyama, né? É. Cara, da pesada, muito louco. Essas coisas em título brasileiro, você não muito pode. Só significa que é genérico, não significa mais nada, cara. Um gordo da pesada, muito louco. Aí ia ser legal. fazer um estrelando, filme churrumino. Estrelando churrumino e Slice, né, cara? Vamos... Churrasco da pesada, recruta da pesada. Vamos seguir aqui. Porque temos outros clássicos aqui, cara, da minha infância. Rápido do Menino Dourado. Incrível. Cara, logo Chandler, depois, né, velho? Logo Chandler depois de Vida Pesada. Foi. Cara, esse filme é um dos meus favoritos também, cara. Eu quero punhal. Deixa ele repetir. Deixa ele pedir de novo. Não. Só um corte aqui pra uma sequência de filmes que ele fez que foi absurdo, velho. Foi O Tiro da Pesada, Rápido do Menino Dourado. Vai chegar lá. Não, calma, eu não falo. Mas é porque os seguintes são absurdos, velho. Aí dá uma caída, sabe? Ele passou uns 6 anos assim, um fire, né, cara? Depois deu uma caída. Pois é, cara, o problema do auge é que depois do auge é a ladeira abaixo, né? O único caminho, né, cara? O único caminho é ladeira. O Rápido Menino Dourado, velho, a minha história recente com ele é porque... Eu tinha assistido ele, pô, quando era criança e tudo, né? Aí eu fui assistir atualmente e eu olhei assim, cara, quanta piada eu deixei passar desse filme. Por não entender, cara. Aí tu puxa o bagulhão, aí tu pula o bagulhão, aí... O bagulhão, velho. Essa do bagulhão é muito boa, cara. Não, mas isso aqui não é um pergaminho. Isso aqui parece um bagulhão. Passa a língua, lambe e fuma. E ele faz um movimentinho com o pergaminho. Assim, cara, é muito engraçado. Mas você sabe que aquilo não foi da dublagem, é do filme, velho. Não, sim, cara, ele faz. A cena dele que a mulher vai pedir ajuda pra ele, é um pouco antes dessa parte, a mulher vai pedir ajuda pra ele e diz, ah, não, mas sabe como é que ela? Eu sou uma maravilha. Quando ele, caralho, essa porra, essa bola aí, filho da puta. É que ele disse que adora criança. Adora criança. Aí os caras chamam lá, bola. Cala a boca! Cala a boca! É muito bom, velho. A hora que ele tá no avião também, velho. Fone de ouvido lá, ouvindo a música vem lá, ele. Não, a mulher oferece aquele polvo, aquele troço horrível pra ele. Que nojo. Obrigado. Obrigado por ter comido. Não, e tem o sorriso mais bonito do Nepal. Só pra quem é leite com pera aí, não conhece, né, cara? Ele é um... Ele é um assistente social, uma coisa assim, né? Ele é um detetive que trabalha, assim, procurando crianças desaparecidas. Trabalha procurando crianças desaparecidas. E aí a mulherzinha vê ele no programa de TV que... Ele tá procurando uma guria. Como é que é? Sharon Mosley. Alguém viu Sharon Mosley? É tipo, cala a boca! Se alguém viu Sharon Mosley, por favor, entre em contato e tal. E essa guria é a guria que eles usam o sangue dela pra tentar dar pro menino dourado, cara. Uhum. Isso. E é muito foda, cara, porque, tipo, pensa só, tu vai num programa de, tipo, desses talk show e tu tem que dividir o palco com um maluco que tá com uma tartaruga, cara. O cara tentando fazer um track importante. Não, vamos falar agora da tartaruga, porque não sei o quê. Ah, cara, é foda pra caralho. O vilão do filme também é o Lannister lá, Lannister, né? Tyrion Lannister. Tyrion Lannister. Nups! Meu irmão Nups! Não, irmão Nups! Ele me perdoou, gente. Ele me perdoou. Cara, aquela cena é muito boa, velho. Esse filme eu tenho demais na minha mente, cara. Porque ele é uma sucessão de cena engraçada, assim, cara. É legal explicando pro cara, assim... Ah, se você pegar a faca, não sei o quê, eles vão pegar a faca e colocar na uma salinha. E vão colocar, assim, escrito, prova A. E a faca vai ficar na salinha. E aí, tá ligado? E vai passar vários anos com a faca dentro da salinha. Bagulhão, hein? Ele com o bagulhão. Não? Tá com algum... Eu não tô. Não atualizou pra mim ainda, velho. Não, o cabeção do Segui ali. Cadê? O bagulhão. Eita, tá vendo o meu cabeção, Vini? Então é isso. Delícia. E pedindo no punhal aí, ó. Cadê o punhal? Eu quero um punhal. O japonês Kaoi é muito esquisito também, né, cara? Vocês viram um mendigo pelado correndo aí com $5 na mão? Sim! Fica só a roupa do cara, né, velho? E o foda é que o menino dourado, na verdade, é uma menina, né, cara? É uma menina. É, tá. É uma guria, né? E assim. Mas velho, é muito bom, cara. Ele indo embora com o guri lá depois. Não, a gente podia te levar pro circo, quem sabe? Vamos te agenciar, Aí tu vai lá, eles atiram uma coisa, aí tu toca nela, ela sai voando, daí a pomba, não sei o que, tipo. Vai ser demais. Cara, a prova lá que ele tem que atravessar com o copo d'água. Ele achando que vai ser fácil, né, cara? Ah, vai ser uma moleza. Aí ele viu. Bom, puta de um labirinto horrível, cara, nos trecos. Pega aquele... Tá acabando, a água tá acabando. Geleiro, toca com água dentro. Aqui tem chão! Aqui não tem chão! Aqui não tem chão! Pô, velho. Cara, é muita cena, uma atrás da outra, cara. Cara, é que negócio, parece que eles pensaram num filme épico, sacou? Pensaram num filme, o Indiana Jones, e colocaram o Ed Murphy no meio, entendeu? Eu gosto desses filmes assim, o Tira da Pesada é um filme policial, só que com o Ed Murphy, sacou? Aí o foda é exatamente esse contraste, sacou? Ele lida com uma parada que se normal, uma parada sem chão. Aí ele dá as Ed Murphy pisadas dele. Porque, cara, ele também, tipo, ele tem essa característica nos personagens dele de, tipo, não calar a boca um minuto, né, cara? Não. Fala o tempo todo. Você vê, né? Teve um monte de filme e um monte de ator que acabou pegando isso dele, cara. O Chris Tucker, ele tem um monte de parada do Ed Murphy das antigas aí. É verdade, cara, é verdade. O cara fez escola mesmo, um bagulho. Fez escola. E pior que pouca gente vê a importância dele pro cinema, assim, tá ligado? Em geral. O cara é importante pra caralho, pra comédia, velho. Derrotou a carreira dele, né? Por ele mesmo. Ele conseguiu se derrotar. É, essa é a pior parte, né? A parada é o cara segue, segue, segue. Tamo na parte boa ainda. Tamo na parte boa ainda, vamos seguir. Ô, Cé, qual é o próximo aí? O próximo filme dele é o Tira da Pesada 2. Olha aí, ó. Que bom também, bom filme. Bom, André Marques, que fez bom. Um pouco não. Que bom. Cara, o filme é legal também, tipo, não é, eu não achei tão bom quanto o primeiro, assim. O primeiro é muito épico. Mas ele sacaneando o tempo todo, assim, cara, é muito bom, cara. É muito bom, ele chegando lá no estande de tiro com a bomba, né, cara? Um pacote de. É um pacote de vitamina do Billy, vitamina. Né, cara? Mano, deixa eu interromper rapidinho, só pra falar que o Evandro botou a foto da porra do Soul Glow, cara. Obrigado, Evandro. Tá música até hoje, velho. Mas ele tem, cara, tem umas pegadas muito boas, assim. Ele as falcatruas que ele faz pra conseguir entrar nos lugares dizendo que é tal cor, tal pessoa. É muito bom, cara. É muito ele bom. Fica na Sim. cava lá, ele fingindo que é um engenheiro, cara. Nossa, que ele começa a gritar, não, parem de construir. Para aí, ele tá conversando com o cara, não, tá tudo errado aqui. Para de construir, eu já falei pra parar de construir. Ele grita umas quatro vezes, já falei pra largar tudo isso aí, pô, tá tudo errado aqui. E manda os caras tudo embora e fica com a casa lá, né, cara. Ficar com a casa pra ele. Mas uma cena que eu me identifiquei um monte, particularmente falando, que é a cena que eles vão na casa do Billy E aí eles entram na casa do Billy, tipo, a mulher do Billy largou ele e ele tá com um monte de planta em casa, cara. E aí, tipo, tem um monte de planta em casa. E daí ele, não, porque as minhas tulipas gostam de ouvir Beethoven, não sei o que. Sei lá, não gosta de ouvir rock and roll. E daí aparece uma tartaruga, assim. Ele diz, ah, essa tartaruga, assim. Ah, essa aí, ela gosta de James Brown. Ele diz, ah, muito bom, tal. Ele pega e sai, né? Tipo, você acha que o Billy está com problemas, né? E o... Daí o Ed vai falar, onde é que é o... Onde é que é o... O pinto da tartaruga? Cadê? Cadê? Ela tem, né? Cara, é muito exato. E, tipo, e tem aquela clássica do Ed Murphy, assim, quando ele fala uma merda muito foda, ele olha pros caras ou pra câmera e manda um... É que nem quando ele vai no stand de tiro, que tipo, ele dá um tiro no bagulho dele e atira de todo mundo, assim, ele... Cara, eu notei uma diferença. Eu não sei se é o mesmo dublador, cara, mas tem uma diferença na voz dele. É outro, né? Cada filme tem dois dubladores, cara. Cada filme do Tira da Pesada foi dublado por um cara diferente. Aham. Putz, é muito bom. Aí, quando ele é o psíquico, cara. Ah, cara, aquele. Olha na cara do Tiger e do Billy, né, cara? Eu soube que vocês não estão desvendando o caso, eu sou um psíquico e eu vou adivinhar que seu nome é. Os caras já tinham dito o nome pra ele antes, cara. É muito foda, velho. O cara é um falcatrua no máximo. Não, e o nome do capitão lá? Como é que é o sobrenome do capitão? Ó, o Bogobil? Bogomil, cara, olha o nome do cara, velho. O que eu achei legal do primeiro pro segundo, ele já tava o best friend, né, cara? Tipo, o Bogomil liga pra ele pra desmarcar uma pescaria e tal. Caralho, já tava... é Bogomil o nome do cara? Bogomil. Caralho, sim, era. Né, o do maluco do bigode, né? Isso. Sim. Pô, é um, inclusive, meu filho se chamava Bogomil, cara, é um nome incrível. Aquele aninho Bogomil, né? É, o Andy é o capitão, né, o Bogomil, o outro o Taggart também, só uns maninhos. Taggart, que eu chamava de Tiger, Tiger. Pô, fui procurar Bogomil no Google, caiu Bogomilismo. Existe uma parada assim, que zoeira. Nossa. Bogomilismo. Vamos pro próximo, outro fodão aqui, cara, em 88. O Tira da Pesada 2 é de 87, em 88 temos o Príncipe Nova York, cara. Príncipe Nova York. Aí pô, sim. Que sequência, hein? Que cara, sequência, velho. Ah, a gente pulou o Raw, né? O stand-up dele. Isso conta? Pô, conta, cara, conta, só que eu não assisti. Conta, alguém viu? Pega no YouTube tem inteiro. Não, é tem aquele que Netflix, eu passei pra vocês, ele falando dos cantores, que ele nunca entende nada que o Não, falava. Mas isso é clássico, é clássico, ah, só sim, que sim, eu sim. Nunca vi inteiro, sei lá, só vi umas partes. E tem no Netflix, se alguém sabe. Um dia eu saí com o James Brown e falei pra ele, James, eu não entendo nada do que ele fala. Ele veio pra mim e disse, ah, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É só isso, velho. É, essa sketch é muito boa, cara. Mas, cara... Aí ele fazia umas piadas racistas pra caralho, né, cara? E tanto que, só pra aproveitar e lembrar, no final do Tiro da Pesada 2, tem uma cena machista pra caralho, que a mulher vai atirar nele, e aí chega o Tiger lá, o amigo do Evandro, dá um tiro na mulher e mata ela, e daí ele olha pro Axel Foley e diz assim, mulheres. Cara, eu acho muito incrível isso, filmes que os caras matam gente, faz piadinha, tá ligado? ele não fala só mulheres, cara, ele fala alguma coisa, assim, tipo, sei lá, mas ele fala, assim, tipo, ah, essas mulheres, uma coisinha, uma coisa assim, que só dá trabalho. Não, o Schwarzenegger que era campeonífico, cara. É, o Schwarzenegger também, cara. Não desgruda daí. Não desgruda daí. Não. Get down, now. Get down, now. Meu amigo está morto de cansado. Qual é o retardado pra fazer piada pra ele mesmo, assim, matando um cara, né, cara? Esses filmes, eles são todos cheios de frase de efeito, cara. Mas aí é graças realmente à dublagem, né, cara? Que é fantástico. Príncipe de Nova York, cara. Vai, vamos. Príncipe de Nova York. Dele, né? Falou em lixo, você pensou em aqui? Tô só limpando. Olha aqui, negão! Eu vou roubar essa loja! Cara, aquela cena é muito boa, velho. Olha aqui, senhor. O senhor está muito exaltado e eu sugiro que largue essa arma. que é um dos primeiros filmes do Samuel Jackson, né? Acho que é o primeiro filme dele, assim, que ele aparece na tela por algum tempo. Cara, aquele filme é muito bom, velho. É um foda pra caralho, é um dos meus favoritos, né? É um cara de um país... Antes do Ed Murphy interpretar todos os papéis dos filmes, ele chamava bons atores, cara. Chamava uns caras foda, cara. Mas o foi nesse aí que ele começou a interpretar um monte de gente, né, cara? Foi, ele fez metade dos velhos da... Ele é o vocalista lá da banda Chocolate Sensual. Chocolate Sensual. Caralho, é o Wayne da banda. Wayne Boss. Ele é o cara, ele é o cara, o dono da Soul Glow. ele é o pastor ou o pastor é o outro, cara? Não, ele é o pastor. Ele é o pastor também, caralho, filho da puta. Cara, o amigo dele é o... Eu vou fazer misérias com Cara, que amigo. Seu amigo. Que decepção olhando na Globo. Que passou, sei lá, ano passado passou... Eles cortaram, cara. Eles cortaram as melhores cenas do filme, cara. E essa parte da boate vai muito rápido, tá ligado? Aí tu vai ver a cena completa, tem muita zoeira nessa porra. Aí o cara vestido de mulher lá, vou fazer miséria com você e com seu amigo não. Primeiro ele pega, ele tá tomando um martini, ele puxa o palitinho, ele tira a azeitona com a boca dele, ó, vou fazer miséria. Cara, eu achei do mal, cara. Ele é um negro feio pra bom. Caralho, cara, vestido de mulher, cara, ele é horroroso. Mas, cara, tem os clássicos, né? Soul Glow. Essa cena dos peitinhos cortaram também, cara. Com certeza, cara. Aquela no começo das lavadeiras, vale, deve ter cortado, né, cara? Lavando o cetro real, né, cara? Lavando o pênis real. Quem tá fazendo nesse banho ainda? Tô lavando o cetro real, mano! Olha o Gui, cara! O seu amigo também. Cara, quando ele chega no... eu quero um corte, esqueci o que ele pergunta. O cara só pega o rabo de cavalo dele, puxa. Eu quero um corte corta. Simples e rápido. Pronto, são 10 pratos. Os diálogos dos barbeiros, velho, é muito bom, cara. Porque o Frank Sinatra uma vez estava aqui. E aí eu perguntei pra ele assim: quantos Frank anos? Frank Sinatra então, nunca esteve aqui. Cara, aquela cena é muito boa, velho. Ele tinha 7 15 anos. Sabe quantos anos ele tinha? 115 anos. É que ele fala que começa a chamar todo mundo de bolha também. Sim, do John Lewis. É, do John Lewis. Ele pega e fala assim: John Lewis, amanhã. Oh, mas também tinha o Rock Marciano. E você, Branquelo? Não vem nem falar da Rock Marciano. É muito bom. Um bolha que venceu o Rock Marciano. Um bolha que venceu o Joe Lewis. Aí ele pega e para, assim. Eu sei bem claro que ele fala lá que o... Não, que... Ele era o Cassius Clay, depois virou o Muhammad Ali, e todo mundo, quando ele ganhou lá, todo mundo gritava: Ali, Ali! Pra mim, mas... Aquele baixinho, trucudinho lá, qual é o nome dele? Mike Tyson! Não importa como ele quer ser chamado, eu vou chamar ele como os pais dele queriam. E o nome dele era Cassius Clay. Vai pro inferno. É quando ele fala assim: é felicidade, você quer? Vai pro inferno. Sim, vai pro inferno você também. Cortaram essa parte também, velho. Puta merda, cortaram, cara. O filme inteiro, cara. Cortaram o filme inteiro, cara. Acho que eles passaram na Globo em 30 minutos, viu? o cara explicando pra ele que o nome dele é McDowell. É, nós não temos. Como é que ele fala? Arcos dourados. Temos arcadas. Arcadas. O meu sanduíche não tem sementes. É muito bom, cara. Isso, outra piada que não tem hoje em dia, cara. Na hora que o cara do Soul Glow bate lá na porta, tá tendo aquela discussão toda sobre quem é o príncipe aqui, se é o Arsenio Hall, se é ele. O cara chega assim, ele abre e fecha e fala: pai, quem que é? Nada, testemunha de Jeová. Eu gostava que ele se levantava da cadeira lá do sofá e ficava aquela marca do Soul Glow, assim, na... Ai, fica uma gosma. Outra coisa que eles deram uma cortada também, acho que foi o lance da irmã safada da guria, né, cara? Uhum. Tinha a irmã mais nova dela, que era safada pra caralho, cara. verdade. Eles cortaram tudo, cara. Era bom. Cara, cortaram as melhores partes, que era... Caralho, cara. O Churumino cantando, cara. Cara, ele é igual ao Churumino, cara. Mas é que o cara termina de cantar fino pra caralho. Obrigado. Agora falando, a rainha. Ai, vamos seguir aqui, cara. Eu disse que a gente ia passar o podcast todo só falando dos filmes bons, depois a gente vai passar os merdas do por cima. A gente tem aqui um especial de TV, Alan Watching. Isso aí. Tio James Brown. E tem o Donos da Noite, cara, com ele e o Richard Pryor. Sim, cara. Bom isso, cara. É bom, cara. Esse é bem assim. É sério, cara, tá ligado? É porque eu achei que numa lista de piores filmes do Ed Murphy tava mostrando isso aqui. Não, então, cara, eu não assisti, eu fiquei em dúvida. É legal o filme, porra. É porque é muito sério, assim, numa época mais no começo da carreira dele, assim, que ele tava fazendo coisa mais séria. Tem umas partes de comédia, cara, mas o negócio é um pouco mais sério mesmo. Aham. Mas eu assisti há muito tempo atrás, achei legal. Ele ganhou um prêmio aqui, ganhou um Framboesa de Ouro com o pior roteiro, que foi escrito pelo Ed Murphy, e foi indicado a pior diretor, que também foi dirigido por ele. Então acho que eu tava errado. Eu acho que não viu o mesmo filme, né? O Ed Murphy aí provando como um diretor e como um roteirista, ele é uma piada, né, cara? De repente mostrou folha. Folha! Galera, só uma errata aqui. O pastor era o Arsenio Hall. Ah, eu falei. Era o Arsenio Hall, pastor? Era o Arsenio Hall, dá uma olhada aí, reverendo. Certo. É verdade. Aí ele chamava o cara do chocolate social. Chocolate social. É, hoje em chocolate dia, from hoje depois seria hoje em dia, né, cara? Hoje em dia é chocolate social, né, cara? Seguindo aqui, cara, 48 horas parte 2. Acho que aí o. Tá começando a acabar a carreira do Ed Murphy, cara. Tá, o começo da queda tá batendo a porra. Porque o 48 horas parte 2 eu lembro que era bom ainda, cara. Ainda é bom. Passava direto nas noites da Globo. E eu via bastante. E é, eu acho que era o mesmo esquema do outro, cara. Eles tinham 48 horas lá pra resolver a porra do crime lá, senão. Isso, só que dessa vez o Ed Murphy não tava assim subcondicional, né? Tá? Só que eles tinham pouco tempo. Peraí, eu acho que o criminoso não era o Ed Murphy, cara. O criminoso era o outro cara, não era? Os dois estão tentando solucionar o crime. É, mas o Nick Nolte é policial. Ah, tá. Racista pra caralho. Aí tem aqui, acho que é uma participação no vídeo do Michael Jackson, 92, né, cara? Ele é o faraó do... Ele é o faraó. Aí começa, cara, Príncipe das Mulheres, quem é que viu essa luz? Príncipe das Mulheres ainda é bom, cara. Ainda é bom, já tá começando a dar aquela tropiçada, né, cara, mas... ainda é bom. Eu já não curtia, cara. Pô, tem a Halle Berry novinha e deliciosa pra caramba, cara. Ah, não lembro dela nesse filme que a gente viu. E tem aquela atriz que o Segui gosta, cara, a Grace Jones. Acho que morreu. É a mulher da Mega Gingivitch. Isso. Verdade. Cara, essa mulher ela é tão bizarra, velho. Mas ela é tão bizarra que eu fiquei achando que naquele filme da Sônia. Da Sônia. A Red Sonja, ela é a vilã do Tira da Pesada 2. Eu fiquei achando que ela tava usando alguma sandália, algum chinelo de pé de calço, cara. Cara, quem não tá sabendo de quem é só lembrar do segundo Conan, cara. Aquele filme que ela faz uma monja lá no... Isso, mano. Cara. Como é que luta lá com a vareta? Mas é no Guerreiro de Fogo? Nem? Não, é no Conan, cara. É no Conan 2. Que ela usou um bastão pra lutar. Isso. Ah, é, no Conan 2, né? Guerreiro de Fogo, cara. Pô, perdão. Ela tem umas paradas com arte, cara. Ela sempre tá posando umas paradas artísticas aqui. Tem até uma delas que pintaram ela de branco e colocaram ela com cabelo ruivo. E caraca, como ela fica bonita negra, porque puta que pariu. Ela branca ruiva é muito feia, velho. Vou mandar o link pra vocês verem. Não vou nem ver. É que negócio, ela é uma mulher bonita, cara, só que ela só fica fazendo careta. Esse é o problema. Uhum. Ela é muito estranha, cara. Nossa, que bagulho bizarro, cara. Eu consegui até no seu fogo. Eu revivi só pra ver essa tristeza, cara, maluco. A única coisa que eu lembro desse príncipe das mulheres era o cara falando do pé da mulher, mano. Ele procurava defeito em tudo, né, cara? Ah, mas o pé que mostra é um pé Jorjão, né, cara? Um pé Jorjão. O que é um pé Jorjão? Calos, frieiras e tamanho 47, saca? Eu me lembro mais do... Nossa, que coisa horrível. Cara. Ah, é, cara. Que isso, cara? Tem uns furúnculos na porra do pé, mano. Nem meu pé desse jeito. Agora eu lembro daquele cara fazendo a teoria lá de por que o bilhar é um jogo racista, cara. Que todas as. Quem que derrota todas? A bola branca. E a última bola a ser destruída é a bola preta. Tinha que ser o contrário, então, né? Caralho, que pé terrível. Cara, em 92 teve o Distinto Cavaleiro, que é ele na Casa Branca e tal, e eu acho esse filme péssimo, cara. Esse filme não é nem um pouco engraçado. Não cheguei. Eu só lembro que eu não achei graça nenhuma, assim. Tipo, essa época eu era muito fã do Ed Murphy, tá ligado? Então, tipo, esse é muito bosta. Aí em 94, agora o Vini vai falar do Tira da Pesada 3. Cara, o Tira da Pesada 3, que é o ponto final da trilogia, que a gente descobriu que não é o ponto final, mas tudo bem. Horrível. Que é quando quando matam o capitão lá de Detroit, lá, o negão boca suja, o chefe dele. Matam ele, e aí ele tá em perseguição com os caras, e daí um outro carro da polícia fecha ele, e aí é uma outra divisão federal que diz que, na verdade, era pra ele deixar os caras fugirem, pra eles saberem aonde os caras iam, tipo, sei lá, porque os caras estavam contrabandeando o dinheiro, sei lá, que caralho os caras estavam contrabandeando. E que era pros caras irem pra onde eles precisavam ir, depois eles iam ser presos, no final da investigação, o cara era 4. E aí ele meio que, tipo, decide tirar umas férias e ir pra Beverly Hills de novo. Ele sempre vai tirar férias em Beverly Hills. Né? Ele sempre com esse papinho, né? Não, minhas férias estão vencidas, então vou tirar férias. E aí ele vai investigar os caras e no fim ele acaba parando naquele parque de diversões onde vê aquele elefante escroto que dá vontade de espancar ele com a cadeira. Eu lembro muito pouco desse filme, cara. Só que, porra, o filme é de 94. Eu tinha 10 anos, né, cara? Então eu curti pra caramba quando eu vi a primeira vez. Até velho, hein? Eu achei massa pra caramba. Eu gosto da perseguição final no parque dos jacaré lá embaixo. Que o cara cai no jacaré. Sim. O Serge, que antes trabalhava na galeria de arte. Agora ele vende arma. Ele vende arma, cara. Ele vende a Annihilator 2000, que é a arma que tem calculadora científica, CD player. Um dos lados dela, acho que tinha até um micro-ondas. Atirava uma rede, o bagulho atirava uma rede, né? É, cara, mandei aí, ó. O bagulho era muito foda, velho. Tinha uma propaganda e tal. Lança chama, troca CD, câmera fotográfica. E olha só, não, e é incrível que o design é, tipo, é muito anos 80, essa porra. Não, e o negócio de segurar ela é aquele negócio que você põe o pé na moto, saca? É descanso de pé de moto, velho, aquilo ali. É muito bom, cara. Isso é as partes que eu lembro. Eu lembro disso, né, do Primo Cruzado lá de novo, né, o Primo Cruzado. Né? O Serge. Ô, Vini, tá tapando um pouco aí, dá um... pra caralho. Quando não estiver falando, dá uma mutada. Obrigado. Fecha a forja enquanto você não estiver falando. E uma coisa que eu lembro desse filme é que eles terminam todo fodido no final, assim. Eles estão, sei lá, num túnel lá do parque de diversão e os três, tá ligado? O Billy, o Tiger e o Axel, tudo fodido, assim, todo cheio de tiro, hematoma. Isso que eu lembro do filme, cara. E uma coisa que eu achei engraçado, que eu li uma notícia até recente, que o Ed Murphy falou que não vai fazer um Tira da Pesada 4 se o roteiro for ruim. o que ele anda fazendo com toda a carreira dele, cara. Tipo, quem é que tá aceitando esse papel pra ele? Por exemplo, o próximo, né, cara? Vampiro no Brooklyn, Vampiro cara. Vampiro no Brooklyn, cara. Eu assisti é um terror de comédia que não é terror nem comédia. É só deprimente. Ele é só ruim. As melhores partes é só daquele cara que tá se desmontando inteiro. Vai perdendo os pedaços, né? O criado dele vai perdendo os pedaços. Uma hora ele vira lobo, outra hora ele é zumbi, outra hora... Cara, esse filme é horrível. Cara, e o Ed Murphy pagando de sedutor, né, cara? Nossa, e é do Wes Craven, cara. É o Wes Craven, né, cara? Puta merda. Cara, acabei de olhar aqui agora. Falado do Craven? Como é que é? Não, pô. Diretor do filme, cara, Wes Craven. Ele tá até com um cabelinho legal, né? Um cabelinho legal. Ele passou um Enê? Passou o Globo. É. Ele interpreta também mais uns outros dois personagens. Ele interpreta, acho que é aquele padre, né? Também. É, acho que ele padre. Ele faz o padre e mais um outro ali, que eu não sei quem é. Aí eu acho, cara, mas esse filme é muito ruim, cara. Ele é muito péssimo. Ele não acerta em nenhum lado. É muito ruim. Aí tem o... Olha só essa imagem. Que troço bosta. Uma raça de vampiros do Caribe, cara. Que é um lugar que não tem nem sol. Aí, velho, depois disso ele fez o... Acho que é, pra mim, até passável o primeiro, que é o Professor Loprado. Chama. Mas é um remake, né, cara? É o remake do filme do Jerry Lewis. Do Jerry Lewis, cara. E aí a ideia do Professor Loprado original é que era um cara que era muito feio e que ele virava um cara bonitão com uma poção, né? E nessa história é um cara gordo que vira o Ed Murphy. Sacou? É. O Ed Eu não Murphy sei porque eles tentaram socar a piada de gordo no meio da parada. Eu acho meio deprimente, entendeu? Piada de peido, cara. Piada de peido toda hora no filme. É, piada de peido na família dele, cara. Nossa. Quando eu vi a primeira vez a família dele, eu achei engraçado, tá ligado? Tipo, porque daí os caras falam, porra, o Ed Murphy tá enfrentando todo mundo e tal. Daí tinha, o meu bebê arrotou, gente. O Ed Murphy interpreta todo mundo na família. Ele interpreta a família inteira, cara. Sim, só o guri que não, né, cara? Ele é o guri. Aí tem o irmão dele, a mãe te dá uma porrada. Vem a véia lá, ai meu Deus, meu Deus. Não, vem me dar uma porrada, vem que eu vou te enfiar esse negócio aqui no céu. Tu vem andando e volta mancando. Sabe, me marcou muito assim, a porra da família. Mano, o título em português de Portugal é o Professor Chanfrado. Alguém sabe o que significa chanfrado, cara? Deve ser o mesmo que é o Loprado. Existe papel chanfrado. Eu sei que papel, tipo um metal chanfrado é um metal meio danificado, assim, cara. Não, professor danificado. É que assim, cara, uma coisa que não tem, cara, a transformação do Professor Loprado original com coisa lá, cara. Porra, me fugiu o nome. Jerry Lewis. A transformação é muito engraçada, tá ligado? Tipo, ele faz umas caretas muito fodidas, assim, cara. Não tem como comparar com aquilo, cara. Não, Jerry não tem, Lewis, né? Mas o que mandaram um chanfrado aqui, né? Agora eu acho que eu consegui entender o título em português, que chanfrado é esse arredondamento que você faz no, nas bordas. Então ele é o professor arredondado. Que bosta. Portugal mantendo-se na vanguarda dos títulos bosta, né? Cara, os caras estão de parede. Mas aí, cara, o filmezinho eu até achei passável. Assim, não me arrisco a assistir novamente. Não tento, nossa, né, cara? Foi engraçado a primeira vez. Você assistiu hoje. Foi engraçado a primeira vez ver ele lá fazendo a meia gorda, fazendo outro, não sei o quê. Mas, tipo, perdeu a graça rápido. Tomara que você perde até seu cu cair da bunda. Aí chegava, aí ele leva a namorada lá pra conhecer a família, né? A velha lá. Você pode se casar de branco, minha filha? O Sherman pode se casar de branco. entregando o virgão, né, cara? Eu achava esse filme bem mais ou menos já naquela época, cara. E hoje em dia eu achei muito merda. Até meio zoado gordo, assim, tipo. Os gordices, coisa e tal, a cena do restaurante lá, com o cara pegando um prato com 300 mil comida e comendo quase até quase explodindo. Eu achei meio forçado, assim, meio o que o Dano falou, algumas piadas eram meio deprimentes, assim. Sim, verdade. Porra, Sir, Vini, vai pagar uma internet decente. Então vamos seguir aqui pra... Vamos seguir metrô. Vamos correr aqui agora, que agora só vem uma bomba atrás de outra. Só alegria, cara. O negociador, eu não... Não conheço. Eu lembro que a cena inicial desse filme é uma cena legal, entendeu? Que ele tá realmente... Ele é o cara que negocia sequestros, né, cara? Exato. O policial que faz esse tipo de negociação. Os 10 primeiros minutos dele são bem legais. O resto eu não lembro que eu não assisti. É, o filme não é tão ruim assim, não. Ainda figurava um pouco. Quer dizer que é um curta aceitável, então. Exato. Muito bom. Em 98 ele fez o lá do Mulan lá, o. Esse é legalzinho, né, cara? Esse aí é o dragãozinho? É, ele fez o dragãozinho. Ah, foi, acho que foi a primeira experiência com dublagem. Não, dele, depois do negociador foi o Dr. Dolittle, a gente pulou. Não. Tem o Mulan antes. Era o Mulan. Ah, tá. Foi mal. Mesmo ano. É do mesmo ano. É verdade. Aí. É, foi a primeira, acho, dublagem dele mesmo. Segundo o MDB, pelo menos. Depois teve o Dr. Dolittle, né, cara? Que é um. Mas pra criança, né, cara? É pra criança, cara. E é passável. Ele é igual o Professor Aloprado. Primeira vez é legal. Ah, eu acho melhor que o Professor Aloprado. Mas é que ele perde a graça, tipo, muito rápido, no filme, cara, tá ligado? Sim. É, mais pra criança mesmo. Tipo, acho que nem criança. Criancinha com uns animais. Velho, sei lá, se você é criança, você tá assistindo, sei lá, tipo, qualquer coisa com morte. Você não tá vendo a porra do Dr. Dolittle, tá ligado? Tá vendo Massacre dessa Elétrica. Foda-se, Dr. Dolittle, mano. Faces da Morte, né, cara? É, tipo, isso é Exorcista, sei lá, uns bagulho louco assim. É. Depois a gente teve o... que tem aqui depois? O Santo Homem. Santo Homem, cara, eu só lembro... Eu nem conheço essa merda. Eu lembro que tem o Jeff Goldblum nesse filme. E ele bota o Ed Murphy. O Ed Murphy é tipo um... Guru? Cara, guru, assim, ele bota ele pra vender na Polishop, assim, tá ligado? Ele vende Amy Toner Swing lá, sei lá. Eu só lembro disso, cara. Tipo, sabe aqueles filmes, assim, que são totalmente esquecíveis, cara? É a carreira do Ed Murphy depois. Porque depois teve o Até Que a Fuga Separe. Isso é bom. Ele e o Martin Lawrence. Eu lembro pouco desse filme também. Puxa, mas cara, esse filme é muito bom, velho. É bom por causa do Martin Lawrence? Não, é bom, cara. Tipo assim, você não vai rir pra caralho, mas ele é um filme... Cara, é um filme gostoso de assistir, sabe? Legal. É, eles passam a vida toda tentando fugir da prisão, é isso, né? Sim. Cara, mas a prisão fodida, cara, que é aquelas prisão do sul dos Estados Unidos, que é fazenda-prisão. Nos anos 30, 40, assim. O título faz sentido Até Que a Fuga Separe, porque o nome da porra do filme é Life, tá ligado? Não tem nada a ver com... E é foda, velho. Os caras, eles são inocentes, saca? O filme deles é ser preto, né? É uma comédia dramática, cara. E toda tentativa de fuga dá errado, velho. É muito legal. Velhaco lá, tentando sair. Aí, 99, aqui temos Os Picaretas. Nossa, esse é bom, cara. Kit Hansen, né, cara? Esse é com aquele ator... Steve Martin. Isso. Puta, esse filme é bom, cara. Que eles encontram... Que ele quer filmar, ele é um cineasta lá, quer filmar com o Ed Murphy. Só que... O maior ator do mundo, aí ele encontra um retardado. Ah, só que... Idiota, completamente ele, idiota. Ele encontra um idiota que é igual o Ed Murphy, né, cara? Cara, é esse filme que eles tentam fazer um filme com o Ed Murphy, só sem ele o Ed saber, Murphy perceber. Sem ele cara, saber esse isso. Filme é muito bom, velho. Sério, ele é legal. Eu lembro de um filme dentro do filme que era Chuva Gordinha. Chuva Gordinha. Isso. Chuva Gordinha. Era muito foda. Exatamente. Chubby Rain. O Robert Downey Jr. tá nesse filme. Caralho, eu nem lembrava. É, na época já de quebradeira dele, né? Olha as caras que o Ed Murphy. E assim o filme inteiro. Ele fica assim o filme inteiro, cara. É, cara, eles encontram o cara que é parecido com ele, mas aí é essa cara de retardo. E aí, assim, em algumas cenas eles filmam com o próprio. Seria o ator mais foda lá, só que sem ele saber, então eles ficam o tempo todo. Ah lá, vai lá e agarra ele e finge que tu tá sequestrando ele. Daí, tipo, e fala que cara... você é alienígena. E o cara que é o Ed Murphy, né, que seria o ator de verdade, ele começa a pirar, assim, com mania de perseguição e tal, porque os caras estão filmando o filme sem ele saber. Nossa, e ele tá numa feita que é tipo cientologia, cara. Uhum. Isso, exatamente, cara. Cara, o plot do filme, sabe? A ideia do filme é muito boa, entendeu? Tipo assim, a gente vai fazer um filme sobre uns caras tentando fazer um filme com um ator famoso sem que ele perceba que está sendo filmado um filme. E o final é do caralho também. Eu gosto. Sim. Do final. Não é bom, cara. É Pô. Bom, muito bom. Aquela guria que transa com todo mundo pra... Sim, pra conseguir um papel. Pra conseguir um papel, cara. cara, aí em 2000, acho que temos Professor Loprado 2. Posso pular esse, Pedro? Pode. Nossa, que terrível, velho. Pô, tá só uma coisa, cara. Que bizarro. O filme arrecadou mais de 42 milhões de dólares em sua semana de estreia. Porra. Professor Loprado 2 Nossa. Ou... Americanos. Ah, Professor Loprado 2. Caralho. Caralho. Tá doido, mano. Os cartazes do Chubby Rain, velho. Chubby Rain. Cara, eu tava procurando isso agora. Olha que coisa mais nojenta. Pete Hansen. Era esse nome, velho. Superman. Superman. Muito foda, cara. Aí, seguindo aqui, então, tem um desenho aqui pra TV aqui, Jace, que eu não vou falar. Aí temos em 2001 Shrek, né, cara? Fez o Bubu. Que ficou incrível. Eu nunca ouvi ele, cara, mas o dublador dele tá incrível. Não, o dublado. É que dublado é o Ed Murphy. É, dublado é o Ed Murphy, né, cara? É sensacional, cara. Por isso que é foda, cara. Sim, cara. Porra, inclusive, eu acho que o que ajudou a gente ainda a falar dele até hoje é o Shrek. É, exatamente. E aí, porque a gente se acostumou com aquela voz, né, cara, então, da Sessão da Tarde. Então, não tem como não achar foda. Diferente de ouvir o Bussunda, tá ligado? No Shrek. Não, pois é, uma coisa que eu acho bem legal na animação americana é que muitas vezes eles escolhem o dublador quando eles ainda estão na parte de roteiro. E aí eles fazem o design uma moldada, do personagem. Né? Exatamente, isso. Pensado no dublador. Inclusive, eu vou até mandar pra vocês aí uma foto. Sabe as três hienas do Rei Leão? Sim. Eu tava olhando pra uma dessas hienas e falei, caralho, parece muito a atriz tal. E realmente era ela. Quer ver? Vou procurar aqui, vou mandar pra vocês aí no Skype. E aí vocês vão adivinhar se vocês vão acertar se essa atriz. Bom, enquanto o Kiliano procura a imagem, vamos seguir aqui. Tem Dr. Dolittle 2. Dá esse eu já nem assisti. Nossa, isso aqui é assistir. 2002 Showtime, aquele com o De Niro, né, cara? Esse filme é muito ruim. Nossa, esse é ruim, cara. Isso é bem péssimo, né, cara? É o. Eu não lembro que. É o De Niro é o policial e o Ed Murphy ele é policial. É o ator, né? O policial, ele tá fazendo um laboratório junto com o De Niro. Ah, isso, verdade. Esse é o esquema. É bem péssimo, cara. Puta merda. Aí a gente vai falar do único. Aí tem o único filme que o Vini disse que gostou também, que foi o Pluto Nash. A gente vai aproveitar que ele tá aqui e vamos pular. vamos pular antes que ele volte. Vocês têm ideia? Pluto Nash é tão bosta. Ah, não, tá aqui. Esquece. Eu pensei que o Wikipedia tinha ignorado ele. Sabe? Não, ele tá na lista. Não, ele tá, cara, mas é. É que o Sou o Espião tá na frente. Eu não sei porque eu sempre confundo o Pluto Nash com aquela porra daquele filme que é a Gosma que fica pulando igual o G10. Flubber. Ah, isso. O Flubber. Eu não sei porquê, cara. Nada a ver. Acho que passava um dia sim, o outro um dia não na Sessão da Tarde, tá ligado? Uhum. Esse Pluto Nash, a única coisa que eu conheço dele é que, sei lá, ele custou, sei lá, 100 milhões e arrecadou 6, tá ligado? Caralho, cara. Não, esse filme, ele tá entre os maiores fracassos da história do cinema. Sim, ele tá sim. Seu orçamento foi estimado em 100 milhões. Caralho. E a bilheteria doméstica, 4 milhões e 420 mil. Caralho. Total mundial, 7 milhões. Caralho. Foi, cara, foi muito fiasco, velho. Caralho, o Cleano mandou aqui agora. É, mano. Caralho, pior que parece mesmo. Mas é, não, depois que você sabe que ela, a cena começa a ficar totalmente igual ao Whoopi Goldberg, cara. Sim! Caralho! Tem que ver a cara dos outros dublador, tá ligado? É, só foi o dublador da outra hiena aqui, foi o Zed, cara, do Locademia de Polícia. O Zed! Pior. Tipo, sabe aquele cavalo do... Da aventura do Arado lá, da Disney também? Sim. Sim, ó, dá uma olhada aqui. Ah, inspirado também. Ô, Vini, vamos ver se tu... Aproveitando que a gente tá falando de Pluton Nash. Ah, Pluton Nash, baita filme, cara. Muito bom. A minha cena favorita é a que ele entra no bar com a metralhadora, cara. É aquela que começa a subir os créditos, né? É quando termina. Cara, tu para de chorar. Eu nunca vi essa porra desse Pluton Nash, cara. Eu vi, acho que 5 minutos da porra, eu achei tosco pra caralho. Nunca vi. Cara, até a capa dele é meio bizarra. Eu lembro, antes, quando eu era mais novo, eu ia na locadora ver os filmes que eu ia baixar na internet. E eu sempre via a capinha do Pluton Nash, olhava assim e pensava, cara, esse filme parece que, tipo, muito merda, sabe? É, cara, não te inspira confiança nenhuma. Qual que é o resumo do Pluton Nash mesmo? É... Ah, cara. Ele é um dono de um bar na lua, cara. O bagulho não faz sentido. Vamos fazer o corridolão aqui então, cara. Depois temos Sou Espião, aquele que é com ele e o Owen Wilson. Ah, cara, sim. Esse filme é legalzinho, é legalzinho. Até dá pra assistir, cara. E, tipo, ele é uma hora do Rush com um negão e com um cara loiro, tá ligado? É porque às vezes dá uma forçada, mas ele é legalzinho, dá pra ver assim. Aquele domingo à noite. Aquele domingo à tarde que você comeu pra caralho, encheu o bucho, quer assistir alguma coisa antes de dormir, tá ligado? É isso, assim. Então vamos lá. Crash do Papai. Cara, tá legal, cara. Esse eu achei bom, cara. Esse eu gostei. Tem a cena. Vagamente. Tem aquela cena que, tipo, ele tem um menininho que tá aprendendo a cagar, no vaso. E daí ele abre a porta do banheiro, daí ele olha pro vaso e, meu Deus, assim, daí ele começa a abrir o olho, e daí ele olha pro teto, assim, tipo. ele começa a falar, cara, eu não lembro se mostra alguma coisa, mas parece impressionante que ele caga na porra toda, né? Mas só que, sei lá, o que eu acho que esse filme é legal, é tipo bem assistível e tal, porque ele não força, ele tipo tá fazendo o papel dele, não fica fazendo todas as Ed Murphyzadas assim dele. Ele é uma comédia mais família, né? Tem o lance dele tentar se conectar com o filho dele também, sim, eu acho que é uma parada legal. Assim. Tem aquele brother que tá fantasiado de The Flash lá. É o Curivinho, molequinho The Flash. Cara, tem um erro de gravação legal nesse filme que é ele. Ele improvisava muito com o filho dele durante o filme, né? Uhum. Aí o moleque fala, tô com fome. Ele fala assim, beleza, você quer comer agora? Eu falo, não, depois. Não, depois do quê? Não, depois da gente terminar de filmar. Tipo assim, o moleque tá só falando de boa, saca? Aí ele olha pra câmera e tipo assim, porra. Opa. Seguindo aqui então, 2003 tem Mansão Mal Assombrada. Puta, não. Essa é aquela tentativa do Piratas Caribe, né? Pegar isso. Um brinquedo Disney e fazer um filme merda. E esse brinquedo já é todo tenebroso. Queria as pessoas têm a mania de chegar nesse brinquedo e jogar cinza de pessoa morta nele, tá ligado? A Disney colocou seguranças nesse brinquedo pra evitar que as pessoas vão lá e joguem cinza dos parentes, né? Qual é o problema do Sérgio? Mas sabe, cara. Vocês americanos, né, cara? Esse é o problema. Você não quer coisa assombrada, filho da puta? Toma! Acho que é assombrada. É assombrado que você quer? É assombrado que você quer? Toma, filha da puta. Caralho, velho. Tua criança vai mijar na cama 5 anos seguidos depois de visitar a gente. Vai respirar as tripas queimadas da vovó aí. Aí esse foi um fiasco também. Não tem... Foi outro fiasco. Aí temos Shrek 2, que também é foda. Eu nem assisti. É muito bom esse filme. Shrek 2 é foda. Shrek 2 é muito bom, cara. Então não tem muito o que falar mesmo. Aí tem... O que temos aqui de filme? Deixa eu ver aqui. Aquele que ele foi indicado, Dreamgirls. Dreamgirls, é verdade. Ele ganhou eu vi uma indicação. Foi indicado. Esse filme é... Foi indicado ao Oscar. Ao Oscar. Esse filme realmente ele é bom, cara. Mas tipo... Não por causa do Ed Murphy, sabe? Tipo, esse filme não dá pra dizer que é um filme do Ed Murphy. Esse é um filme não é, cara. Ele é o Ed Murphy ali. Ele é coadjuvante, né? Isso. Ele é coadjuvante. Ele ganhou prêmio por isso? Não. Acho que ele ganhou um Globo de Ouro ou alguma coisa ele ganhou por causa desse filme, mas não foi o Oscar. O Oscar ele foi indicado, né? Mas não chegou a ganhar. Mas ele acho que um outro prêmio. Acho que foi o Globo de Ouro que ele ganhou. Tanto que ele até foi indicado ao Globo de Ouro pelo filme e depois ele foi indicado. Ele ganhou um Globo de Ouro. Aham. Uhum. Tá, vamos seguir aqui então. Norbit. Norbit. Cara, nossa, eu acho que esse filme deve ser o pior filme do Ed Murphy, o pior filme de toda a carreira dele, deve ser essa porra desse nome. Porque assim, ó. Eu nunca consegui nem ver essa porra. Cara, esse filme, ele me dá asco, velho. Tipo, ele é nojento, sabe? Cara, é tipo um professor aloprado. Não, é muito piorado, cara. É um cara que mora com a mulher. Ele é bem ruim. É um cara casado com a mulher. Então, tipo, o cara é um loser e a mulher é uma... A mulher é escrota pra caralho, sabe? É uma gorda gigante. Ela é nojenta. Mas sabe o que é pior, Vini? Que se você perguntar pra pessoa na rua, o pessoal adora esse filme. Curte. Nossa, mano, tá louco, cara. Ah, não dá, cara. Não dá, eu não aceito isso. Vamos ver a bilheteria dele. Norbit, eu acho que foi um dos maiores desperdícios de dinheiro que eu tive, velho. Que eu fui na banquinha do DVD Pirata, eu comprei 3 por 10. Um deles era o Norbit. Norbit, cara, caraca. Não. 3,33 centavos foi dele. Não, mas foi um desperdício fodido, porque foi esse, foi o Resident Evil 5, eu acho. Caralho! E um outro DVD que tava estragado, saca? Então não sobrou nada pra assistir. Pô, mas o que eu falei lá do Professor Lopra 2.0 é porque ele interpretava mais de um cara gorda lá, sei lá o quê. É por isso que eu... Mas só que é um filme bem ruim, tipo, nem acho que nem na sessão da tarde ele deve passar, tá ligado? Nossa, cara, ele foi indicado a maquiagem dele. Ele fez 160 milhões de dólares aqui, cara. Gastou 60, tá bom? Ah, os americanos gostam, cara, de qualquer merda, né? Norbit é o... Não gostam de Pluto Nash. É verdade. Norbit é o retardado do Chuva Gordinha que casou com a mulher que fazia assédio moral com ele, velho. É isso, velho. Cara, é muito errado. Cara, passa na TV assim, ó. Anunciando o filme, já me dá um nojo, assim, tá ligado? Você começa a vomitar dentro de você mesmo, sei lá. Tipo... É horrível, cara, é horrível. Vocês já falaram do Showtime também? Já falamos que é Showtime, ruim, cara. Showtime eu gostei, cara. Showtime eu achei legal. Showtime é um filme bom do Ed Murphy e é um filme ruim do Robert De Niro, cara. Caralho. O Robert De Niro faz tempo, tá bem, né, cara? Depois, em 2007, Shrek III, que já decaiu. Eu nem sabia que existia. Fraco. Já é ruim. Bem fraco. Bem fraco. Aproveita duas ou três piadas daquela porra. Aí temos aqui o Grande Dave, que é um filme que eu não consegui ver por inteiro. Nossa, também. Caralho. A parada do Grande Dave é... A proposta é ruim, sacou? Igual o da Chuva Gordinha ali, ele tem uma proposta foda. Então, você fala a sinopse do filme, você vê, porra, essa parada é legal. Aí você vai ver o Grande Dave, são pequenos alienígenas que são todos Ed Murphy, eles constroem um Ed Murphy gigante e vão interagir com as pessoas. É uma nave na forma de Ed Murphy. É uma nave espacial na forma de Ed Murphy, tipo, isso não pode dar errado, né, cara? Não. A única coisa boa desse filme é que tem a Elizabeth Banks, cara. Só isso, cara. Eu olho assim, eu sempre pego uns pedaços na TV, eu olho assim, de nossa, cara, quem é que teve essa ideia idiota e quem foi o filho da puta que meteu o Ed Murphy nisso aí, tá ligado? Aí tu vai ver, o filme é dirigido, roteirizado, produzido por quem? Produzido, vendido, bilheteria, tudo. Muito bom. Eu acho que o Ed Murphy... Pelo menos essa culpa ele não levou, cara. Acho que o Ed Murphy, ele começou a receber cachê por cada um que ele interpretava, sabe? Então. Ele vários negros ao mesmo tempo, velho. Ele queria interpretar lá, tipo, acho que o único que não é o Ed Murphy é. Tem uma mulher e tem o cara lá do The Office, lá, que é que faz o dentista lá do Se Beber Não Case, né? Acho que são os únicos que não são o Ed Murphy que estão nessa nave ainda. Cara, então. É muito bosta. Isso eu também. Não consegui ver, cara. Não consegui terminar de ver essa porra desse filme. Aí temos aqui. Imagine Só, não faço ideia de filme esse, 2009. Não. É ele e uma guria na capa. Imagine Só. Deve ser um filme. Tipo, eu lembro que tem um filme que ele fez, cara. Deve ser esse Imagine Só. Que é um que ele tem uma filhinha pequena e ele trabalha pra, sei lá, pra empresa da Bolsa de Valores. E a guriazinha, ela tem, sei lá, um link com a psique do caralho a quatro, e ele começa a usar a guria pra prever como o mercado de ações vai lidar. Nossa! Pra ver como é que ele deve agir na empresa, porque ele deve investir, coisa e tal. E funciona. Só que daí, tipo, a guria... Plot de bosta. É, né? E a guria, ela, tipo, ela tem um link com, sei lá, uma princesa imaginária lá que ela cria. Uhum. E aí a porra do filme é isso, sabe? Tipo, ele usando a guria pra ganhar dinheiro até o momento que a guria para de ajudar ele. Daí ele cria o vínculo com a filha dele e tal. Cara, não é um filme horrível. Não é um filme horrível. Mas não é bom. É o Ed Murphy, péssimo pai, que só sabe criar vínculo com os filhos quando faz esse filme. Exatamente. Então, seguindo aqui, Kate. Aí temos o quarto Shrek, que foi a Pá de Cal na cara. Pior, se você eles assiste eles a Pá de parado, Cal. Eles podiam ter parado no segundo, cara. Tu vou ver esse filme. O terceiro, eu acho o terceiro pior que o quarto, velho. É, sério, o terceiro, cara? É pior que o quarto. É. Nossa, velho. O quarto eu olhei assim de. Mano. Mas esse é o último Shrek de verdade? Esse é o... Ou só foi o último que saiu? Ah, tá. Não, de filme oficial. De filme oficial, sim. Pode ser que saia, mas. Sempre rola aqueles especial. Nada assim, cara. É. Sempre rola aqueles especial e tal, mas esse foi o último que saiu no. É, até a DreamWorks ficar apertada de novo de grana, ainda é. É. Ah, mano, é muito péssimo. Aí tem o filme do Gato de Botas. Vamos fazer um filme do Boa. Puta, cara. Eu fui obrigado a ir ver o filme do Gato de Botas, porque eu tava com uma mina na época. E eu, tipo, fui ver em 3D, e eu odeio o filme em 3D. E é muito sem graça. Nossa, eu nem lembro. É tão ruim que eu nem lembro, tá ligado? Do bagulho. Você tava lá por causa da mina, é aceitável. Ah, eu tava lá. Não. Eu tava lá porque eu não tive escolha, tá ligado? Tipo. Não é aceitável, tem que se fuder. Eu não tive muita escolha. Eu só lembro que morreu, sei lá, umas 70 pilas no ingresso e os bagulho de comer e essas coisas. Eu chorei muito por dentro, assim, tá ligado? Podiam comprar um jogo com essas 70 pilas e jogar junto em casa, que legal. É, né, cara? Ah, fala isso pra ela, né, cara? Não pra mim. Se fosse pra mim, eu pegava 70 pila e comprava tudo em puta de 2 reais, tá ligado? Caralho. Foda-se a vida. Caralho, que nojeira, cara. Compra uma camisinha, tem só uma. Não, nem precisa. Você fica reaproveitando essa coisa. Nem precisa. O bagulho já é tão lixo que nem AIDS não tem naquilo lá, tá ligado? Não tem nem doença venérea. Não pega. Não pega. Ela tem a A gonorreia dela tem AIDS e morre, sacou? A gonorreia dela tem a velocidade da luz mais rápido que a minha gonorreia, cara. Eu não vou colocar pra valer um DST, né, cara? Cavaleiro do DST eu posso colocar no banner. Eu sou o seguinte, da constelação de RT e tal. Uhum. Cara, foda é o cara que tá construindo. Vai ser o Ares de AZT, né, cara? Foda é o brother que tiver. Foi na constelação que é aquela porra do. Da couve-flor que fica. Qual que é a merda daquele. Caralho. Hemorroide. Sei lá, o cara pior o cavaleiro do mundo. Mas você imagina, tipo, a aventura. O brother. Peraí. É porque apitou o pássaro aqui, o pterodáctilo. Cara, você imagina, tipo, a aventura é um talk show que o cara fala assim, eu sou um cavaleiro do cranco mole, como você reconhece os meus sintomas? O pinto tá pingando, correndo sangue azul, tá ligado? Tipo, é isso. Esse é a vibe dos cavaleiros, né? Que merda, cara. Seguindo aqui. 2011, cara, Roubo nas Alturas. Cara, o que é isso? Eu assisti esse filme dos 75% pra frente. Ele parece um filme aceitável. É legalzinho, mas tem um elenco bom também. Tem o Ben Stiller, tem o Ed Murphy, tem o Matthew Broderick, né, cara? Então, sim, cara, é uma proposta legalzinha. Alta golpada. Alta golpada. Tirou bomba. Cara, alta golpada é o golpe do cavaleiro de HPV, cara. É um alta golpada, velho. Mas sabe com um bagulho que eu acho que o filme é tão ruim, quando o Evandro vira e fala, o filme tem um elenco bom, tem o Ben Stiller, tá ligado? Cara, ele mente, mano. Esse filme é legal, cara. O Matt Broderick, que só fez curtir na vida doidado. Pois é, cara, mas é legal o meu Matt Broderick. A profissão do cara é ser marido da menina feia com cara de cavalo do Sex and the City. Vai, o cara que faz isso da vida, ele perde. Cara, ele já não tinha. Eu não tinha nenhum respeito por ele, cara. Ele ficou no negativo comigo. Vai ter. É ser muito bosta, velho. Esse filme é um filme horrível. ele consegue ser um filme um pouquinho melhor do que aquele que tem a menina que se comunica com o mundo imaginário. Né, cara? Consegue. Consegue. Então, seguindo aqui, cara, vamos pra encerrar o podcast, tá grande já, eu tenho que editar essa foto. Ah, você pode ir, né, meu? As mil palavras, eu não sei o que começa. Cara, rapidinho sobre as mil palavras, da Wikipedia. As Mil Palavras é um filme de comédia dramática estadunidense de 2012, estrelado por Ed Murphy e dirigido por Brian Robbins. Foi lançado nos cinemas 9 de março de 2012, 4 anos depois de ter sido filmado. Nossa! Cara, fecha. Como é que é? A promotoria cara. Fecha. A promotoria acabou o filme aí, né, velho? E tipo assim, uma das coisas que eles fizeram pra melhorar o filme, eles removeram a voz do Ed Murphy, velho. Botaram caralho. O cara lá, o Ed Murphy, tipo, acabou. Como assim, cara? Aqui, o Ed Murphy, ele não pode falar. O filme custou 40 milhões e fez 20 milhões. Uhum. Cara, enfiaram 20 milhões no cu, cara. Enfiaram 20 milhões no cu do Ed Murphy, né, cara? Não, o foda é o plot do filme, que o plot do filme é o seguinte. Tem um... É o plot legal. Tem uma... um pedaço. Lá, se conecta a vida do cara com uma tal de uma árvore do caralho A4. E aí, pra cada palavra que ele fala, uma folha da árvore cai. E quando as folhas da árvore acabarem de cair, ele morre. Ah, cara, podia ser um bagulho mais simbólico. E ele é um tipo, puta babaca, sabe? Ah, quer morrer de fome, sei lá, um bagulho assim. Não, não. Aí eu fiquei pensando assim, por que ele não entrou naquela porra daquela discussão do Joe Lewis agora, cara? Eu queria morrer em 5 minutos, tá ligado? Eu morri muito rápido. Mas legal, ele testando a árvore, né, cara? Ele fala, oi, aí cai uma folha. E não termina. Aí na hora que ele termina, cai outra folha. Aí ele olha bem pra árvore. Quero batata frita, quero batata frita. Cai aquele monte de folha, velho. Tipo assim, o cara acabou de se matar. Cara, mas é muito ruim o filme, cara. Ele é terrível. Terrível. Então vamos seguindo aqui, cara. Vamos finalizar logo essa porra aí. Tá... Carreira de... tá... Assim com a carreira do Ed Murphy, podcast tá acabando. Pô, devia ter acabado há uns 10 anos, 15 anos, talvez. Lá em 1990. Dia. Tem aqui um. Eu não sei porque tem um TV movie aqui, Beverly Hills Cop, que é. É uma então, série, é uma tipo, série. Na verdade, esse é um filme pra TV, Ele foi o piloto de uma série que não deu certo, olha só, meu. Por que será? Que seria a história do filho do Axel Foley sendo um policial de Detroit indo pra Beverly Hills. Olha, onde é que a gente mas viu? Mas tem a participação dele, né? Tem. Ele apareceria só no primeiro episódio, depois ele não ia aparecer mais. Depois seria ser só o filho dele. Não lembro o nome do filho dele, se é Ahmed, Aaron Foley. É, ia ser só. Então, a série ia ser sobre o filho dele. Então, cara, era isso a carreira do Ed Murphy, cara. Mas ainda tem os filmes aqui que já foi anunciado que ele vai fazer também, né? Vamos só comentar por cima, né? Que é o. Futuro do Ed Murphy, né? A sequência do filme Gêmeos serão os Trigêmeos. Não, nossa, cara! Que é aquele filme... Eu tinha esquecido disso, exatamente, cara. Exatamente, cara. Que é o filme do Arnold Schwarzenegger com o Danny DeVito, cara. Que eles são gêmeos e daí vai ter um trigêmeo que vai ser o Ed Murphy, cara. Com os dois? Vejo um potencial. É, ele vai ser um trigêmeo. Ele vai ser um trigêmeo. Caralho, mano. Olha pra você ver. Ele é tipo o como é que é o nome do pai dos Cavaleiros Zodíacos? Mitsumasa. É tipo um plot twist da vida, isso, cara. Pai dos os Cavaleiros da DST. Todos são Cavaleiros da DST, velho. Caralho. Caralho. Ele que passou essas gonorreias pra Mitsumasa aqui. Aí os cavaleiros da DST são tipo todas as crianças sequeladas, das gravidez erradas que tem por causa do. Cara, e dá um criança nasce cara. Com três braços, com hidrocefalia, sem perna. Com toda aquela galera errada, assim. Vai, criançada, vai defender a Atena agora. Tipo, o mestre do santuário é a porra do maluco que nasce com três pintos, tá ligado? Consegue ser muito útil, assim, um bagulho doido, velho. E também foi anunciado que ele vai fazer o Tira da Pesada 4. É, mas ele já falou que só se tiver um roteiro bom, né? É, só se tiver um roteiro bom. Melhor do que ele tá fazendo vai ser, cara. Esse cara. Pô, e vamos deixar aí a recomendação aí de um curta-metragem feito pelo Anões em Chamas. Chamas, cara. Velho, já no Chamas é onde existe cara... ainda no Chamas? Existe, eu não sabia, mas caiu. Pode falar, pode falar. Existe, fala. Cara, só que o bom mesmo são os antigos, né? Eles pararam de ficar fazendo os curtas legais que eles faziam e tal. Tem um curta que chama Birizon, que é a história de um cara que viu um besouro com a cara da Ed Murphy. Birizon! E o besouro fica cantando hits dos anos 90, é muito foda. Caralho, sensacional. Deixa o link aí, cara, é muito do caralho. Puta, a última coisa que eu vi na Noite em Chamas foi o Show Show, tá ligado? Nunca mais, nem... Só tem Show Show. Seis meses atrás, cara, inclusive, não tem mais. A Noite em Chamas era muito bom, que tinha o Bear Grylls lá, o cara sobrevivendo no meio do mato e tal. É, o Adalberto lá, Lá era muito bom, velho. Mas, então, galera, essa foi a vida e obra do Ed Murphy, mais um mito de Hollywood. Vou passar aqui pra galera, se alguém quiser falar alguma coisa sobre Ed Murphy rapidamente... Dwayne? Cara, ele é um ator. Negro. Kodaka! Chega, filho, aposenta. Segui. Eu espero que essa frase do Dwayne não seja editada, tá? Sirvine! Eu vou proferir uma frase que o chefe do Axel Foley fala pra ele, que é: eu não durmo batido no umbigo de igreja. Só isso que eu tenho pra dizer. Ok. Quiliano, por favor, seu jabá, por favor, aproveite agora o espaço é teu. Ed Murphy, já vai tarde. Tadinho, cara, tadinho. Eu gosto, mas essas coisas boas têm que acabar, cara. A morte precisa existir pra vida ter valor. Bom... 2015 tá aí, né, cara? 2015 tá aí. Aposta 2015 é Ed Murphy na tumba, é isso que eu tô ouvindo. Aí, ó, bota no. Bolão pé na bota cova. Aí no bolão pé na bolão cova. Pé na bota na cova, cova é Ed Murphy, pode pôr aí. Não, mas o bolão pé na cova. Cara, o maluco tem 53 anos, mas parece um boneco de cera, velho. Tem cara de 30, sabe? Só pra deixar bem claro, essa é a aposta do Kiliano, tá? Não, eu não falei nada disso não. Ó, acessa meu canal lá, 365 Indies, eu falo sobre joguinho independente, recomendo um monte de joguinho legal lá, uns joguinho arte, uns joguinho de graça, uns joguinho descompromissado, é bem da hora aí. Só pra tirar uma dúvida, Kiliano, tu sabia que indie significa independente, né? Sim. Jogo independente. Não, é que tem alguém no site que não sabia disso. Só pra saber. Basicamente é jogo índio. Jogo índio é aqueles caras que usam cocar. É isso, exatamente. Rapaz. De novo essa piada, porra, vocês tão loucos. Jogo indie é que não é feito por cara grande, é feito por gato pingado no fundo do quintal aí, que não cobra nada. Melhor definição. Eu só quero aproveitar aqui que o chefe tá. A gente andou fazendo os cálculos, o Super Amish precisa de mais 2 milhões pra gente continuar exercendo as atividades, então a gente vai mandar a cobrança pro seu e-mail pessoal, tá? Viu, Filiano? Vai chegar aí pra ti mais um doc. Pô, chegou uma conta que eu não sabia quem era aqui, de 2 milhões e meio, cara. Eu paguei aqui, era sua? Ah, beleza. Então, esperar assim, quantos dias eu pago. Eu acho que você foi extorquido em 2 milhões e meio por alguém. A gente não mandou ainda. São só 2 milhões, não é 2 milhões. Ó, se me mandarem código de barra, eu pago na hora. Chegou código de barra na hora. Eu nem vejo o que é. Ele já passa. Ele passa aqueles leitores de código de barra só pela vibe, pra ficar preenchendo. A senha tá salva, sacou? Eu só quero ouvir o apito da parada. Tô preenchendo o númerozinho automático ali. Ah, Kiliano, muito obrigado pela presença, cara. Valeu, eu agradeço o convite, cara. Muito bom. Pô, valeu mesmo, valeu, cara. Não, eu valeu. Que agradeço. Isso aí, pessoal. Até a próxima, até a semana que vem. Ui, aqui não tem chão. Cala a boca, pato. Tá acabando a vida, né? Chega, cara, chega. Só uma pergunta, com isso passam esses quatro no panteão dos deuses do cinema? Que é Hasselhoff, Bradley Cooper, Ah, o Flamengo, fala um pouco mais pausado, porque você tá falando tão rápido que não dá pra entender o que você fala, tá ligado? É que o Flamengo ainda não se ajustou ao horário de verão, cara. Que mas eu consegui entender depois o raciocínio. A fenda temporal, ele ainda tá falando um pouco rápido. Quem são os quatro deuses? É o Bradley Cooper, o Ryan Gosling, o Hasselhoff e o Nicolas Cage. Então tem mais do que quatro. Não, tá faltando o Christopher Lambert, cara. E o Christopher Lambert. Caralho, vai fuder essa porra. Esquece do Rob Schneider. Rob Schneider. Ah, vai tomar alho. Temos muitos deuses. Estamos fechando o panteão do cinema.